El Quintana, que está cansado, se echó con la última, ¿no? Bueno, esta canción se la queremos dedicar a todos los trabajadores y trabajadoras que pierden la vida diariamente en sus puestos de trabajo. Y parece que a nadie le importa. Un obrero muerto es imprudencia. Para nosotros es terrorismo puro y duro. Por eso, este concierto, que no solo valga para pasar un buen rato, sino para crear un poco de conciencia. A ver si empezamos a organizarnos seriamente contra el Estado y el capital, para que cualquier noche pueda salir el sol. Rádio Lama, pura comunicação livre e popular, 88.1 FM na Comunidade de Roda de Fogo e Engenho do Meio. Olá! Olá você!

Lama. É isso aí, galera. Então, vindo com mais um programa vegano, tá daí da Rádio Lama, vegano e vegana, sem machismo aí na nossa língua também, né? E hoje a gente começou o programa com Los Muertos de Cristo. Qualquer noite pode sair o sol. Ou seja, qualquer noite aí pode sair o sol. Ou qualquer noite, digamos que vai sair esse sol, né? Sol aí pra todo mundo, hein? Com os homens, mulheres, negros, negras. E junto com todo mundo lá, também os outros animais, os animais não humanos, viu? E hoje a gente tá aqui, tá, com a galera de fora. Tem aí o nosso mano aí da Rádio Cordel Libertário, lá da Bahia, para tocar essa ideia sobre veganismo, sobre libertação animal. E nossa outra amiga intitulada a partir de hoje como Argentina Brasileira, a Brasileira Argentina. E aí, mano, tá afim de trocar essa ideia, falar um pouco aí sobre o que é a primeira aí? Aí, boa noite aí a todas e a todos aí que estão escutando a Rádio Lama. Massa aí, já é a segunda transmissão que eu estou participando aí no mesmo dia. Ou é massa para mim, é bom, né? É sempre bom a gente estar trocando ideia. E melhor ainda se for para contribuir aí, fazer parcerias com uma rádio como a Lama, né? Que está aí presentes aí nas comunidades aqui de Recife. E também, assim, né, a gente poder fazer um bate-papo aí sobre veganismo, né? Algo que pode soar meio estranho, né? Algumas pessoas podem desconhecer esse termo, o que significa ele, mas que é muito, muito importante a gente poder debater sobre essa questão aí que com certeza está envolvido diretamente no nosso dia a dia, né? E aí eu agradeço aí o convite aí do aqui da Rádio Lama, né, de ter convidado a gente a participar desse bate-papo, da gente poder contribuir aí para esse programa aí que acontece semanalmente. E vamos aí, vamos conversar aí, vamos trazer aí as questões e espero que eu possa estar contribuindo aí também para esse debate aí que vem sendo colocado aí também. Boa noite, galera. Bom, aqui vou trocar ideia também um pouco sobre veganismo e um pouco sobre alimentação cru e viva, né? É isso aí, então. E o mano, como eu falei, ele não vou dizer trabalhar, mas não é trabalho nessa questão maléfica aí com uma galera quer nos impor ainda, que é um tipo uma obrigação assim divina, né? Um pecado, um castigo divino, né? Um emprego, assim, okay. Mas enfim, toca, né? É uma rádio lá na Bahia. E como eu falei, né, de rádio tá fazendo, né, a comunicação. E como é que tu vê, assim, a questão de comunicação, no meio assim, libertário, levando para esse lado, né, do especismo, tá? Será que a gente tá, sei lá, trabalhando bem, talvez? Será que a gente tá fazendo umas boas inserções assim, desses temas também nesse meio libertário e nos comunicando pelas vozes aí dos outros animais também, levando a, enfim, digamos, essas vozes, né, de que não são ouvidas, né, que também não são faladas, né, tipo como um alfabeto que a gente tem, sei lá o que, mas também, né, enfim, se comunicam entre eles, não se comunicam entre a gente, mas um pecado na comunicação, né, aí. Mas, enfim, tocando na área de comunicação entre humanos, como é que tu vê essa questão da libertação animal, comunicação, meio libertário? Acho que a dificuldade que eu acho que existe entre a gente tentar trabalhar um pouco, né, a questão do veganismo e tal, eu acho que ele envolve, né, a sociedade em geral, né? Eu acho que independente de ser um movimento libertário, anarquista, eu vejo que essa questão ela ainda é pouco debatida dentro dos espaços em geral da sociedade, assim, né? Antes de tá começando aí esse debate, uma questão que eu acho bastante interessante, né? A gente também vê a forma com que historicamente a gente tratou a alimentação, a forma com que a gente se alimenta, o jeito que a gente se alimenta. É, um fato muito interessante é que na China, antigamente, é, quando uma pessoa que, por exemplo, fosse a cozinheira, o cozinheiro de um espaço, ela tinha um papel tão importante que só uma pessoa que a gente confiasse muito, a gente deixava ela cozinhar, né? Ela poder mexer na alimentação, porque a alimentação ela tanto pode proporcionar uma vida melhor pra gente, como ela pode proporcionar a nossa morte também, né? E os chineses, os japoneses, os asiáticos em geral, eles sempre tiveram uma grande preocupação em relação à alimentação, né? E eu vejo que isso era tão importante que a pessoa que tinha mais confiança dentro de um espaço era a pessoa que cozinhava, né? Porque todos entendiam a importância que tinha a alimentação para a nossa vida, né? Mas ao longo dos tempos aí a gente vê como que a gente negligenciou, né? Como a gente se afastou, né? Dessa preocupação em relação à nossa alimentação, né? Muitas vezes a gente sai aí para a rua e se alimenta em qualquer lugar, independente de quem cozinhou para a gente, sem muitas vezes saber o que realmente está, né, na nossa alimentação e tal. E ao mesmo tempo a gente perde a noção do que está envolvido na nossa alimentação, né? O que precisou ser explorado, o que precisou acontecer para que a gente pudesse estar com nosso lanche, com nosso prato de comida, né? Então, a partir disso, assim, eu gostaria só de relatar esse pequeno exemplo do que acontecia na Ásia, para que a gente possa iniciar um debate, poder refletir melhor sobre o veganismo, assim, né? Então, é todo esse processo, né, de apartamento, de nossas funções, né, do que era obviamente o ser humano, sei lá, natural, ou em tribos, que aqui muitas vezes veio, né, aqui, né, assim, que tipo, tinha só os homens e as mulheres sem muita distinção dos trabalhos, trabalhando, né, todo mundo sabia mexer, né, nas coisas, tem a sua tecnologia, e todo mundo sabia fazer, né. Agora, o que a gente sabe fazer? Nem cozinhar direito a gente sabe, hein? Sim, com certeza. E assim, quando a gente, eu acho que talvez algumas pessoas podem desconhecer, né, o termo, ou escutou, mas não foi, né, muitas vezes não teve a oportunidade de conhecer melhor o que é o veganismo, né? Mas um termo que eu acho que a maior parte das pessoas conhece é um termo chamado vegetariano, né? Ah, uma pessoa é vegetariana e tal. Então, geralmente, a gente vincula ao vegetarianismo a ideia de consumir vegetais, né? Mas que, muitas vezes, talvez a pessoa ache estranho que a pessoa que se julga vegetariana, ao mesmo tempo, consome leite, consome ovos, né? E a gente, talvez, naturaliza achando que... acha natural, né? E que uma pessoa vegetariana, então, consuma esses outros... Essas outras alimentações e tal. E aí, né, quando a gente vai trabalhar a questão do veganismo, a gente percebe que é outra, né, além disso, né, o veganismo ele vai tentar trabalhar um pouco não só o que faz bem para a nossa saúde, né, mas o que faz bem para os outros seres da sociedade, né, que tem até um documentário chamado Terráqueos, né. E o próprio nome, né, chama Terráqueos, ele trabalha com uma ideia que a gente não é humano, né, uma coisa que foi colocada na gente para diferenciar a gente dos animais, né, a gente é terráqueos, ou seja, a gente habita o mesmo espaço, né, somos seres que habitamos o mesmo espaço e temos que tentar conviver da melhor maneira possível esse espaço, né, mas que ao longo da história... tentaram separar a gente, né? Tentaram colocar que a gente é diferente dos outros seres, né? Das plantas, dos animais. A gente, como se a gente fosse ainda pior ainda. Tentaram colocar que a gente fosse superior aos outros seres, né? Os seres vivos que habitam esse planeta Terra, né? E aí, a gente, a partir disso, aí sem pena, sem dó, a gente foi destruindo todos os outros seres... Porque a gente, a partir do pressuposto, né, partindo da ideia que a gente é superior a todos os outros seres, né? E aí nessa perspectiva aí eu acho que que a gente tem que repensar, né, e começar a ver outras formas da gente respeitar todos os outros seres, não só os animais, os vegetais, mas os próprios humanos também, que a gente percebe que nem isso, nem os próprios humanos a gente percebe que existe, né, de respeito e tal, né? Eu quero colar também, né, na parada do veganismo, né, e da alimentação em geral, né, o consumo exacerbado, né, de e abusivo da soja, né, que para mim é importante, né, falar da soja, né, que está em todo tipo de alimento, né, em todo que vem em pacote, tem como conservante, tem também como nutrição a soja, né, e na alimentação vegana também, sobretudo, se utiliza muito a soja, né, como reemplazo substituto, né, da substituto da carne. Então, eu acho que a soja é o câncer, né, das pessoas, é o câncer dos animais, é o câncer da natureza toda, né, que na às vezes por causa de também de cuidar os animais na soja, para a produção da soja, se mata muitos ecossistemas, né? Se rompe com muitos ecossistemas. Morrem muitos animais que ficam perto dos cultivos, morrem muitas pessoas que ficam perto dos cultivos e também morrem as pessoas que consumem ela, né? Então, aí também a colação, a importância para mim de também consumir outro tipo de alimentos, né? De consumir mais alimentação cruda, né? Poder usar o potencial dos nutrientes de los vegetales y nada, lo que es la parada de la alimentación viva, né? Que es usar as sementes germinadas, né? Os hormônios de ellas para nossa nutrição. Então, vamos fazer outra pergunta, né, professor? Eu tinha me esquecido do papel. Então, na verdade, não vou fazer para do humano aqui do meu lado que eu ia fazer agora, já mudei. Tu falou nisso dessa alimentação viva, desse crudivorismo, né? E o que é isso, né? Pra explicar um pouquinho mais para a galera saber o que é esse crudivorismo. Bem, o crudivorismo é se alimentar dos vegetais assim como vem, né? Por exemplo, a abóbora, não cocinar ela, né? Sino comer a abóbora cru, não cocinar... Vou falar, né, dos vegetais que a gente não conhece, né? Que pode comer cru. Da, por exemplo, a berinjela... por exemplo, que mais pode ser? A ver, agora as lentilhas, né? Mas isso aí não é só cru, sino que é alimentação viva, né? Então, uno tem que botar em molho a lentilha, né? Toda uma noite, ou outro dia tem que coar, peneirar o água, né? E deixar ela que começa a germinar, né? O mesmo processo que qualquer semente faz na terra, né? Para fazer sua brotação. O mesmo, mas sim na terra, né? E aí, uma consome essa semente germinada, né? Com o broto, com a folha, né? Então, aí não só consome as propriedades, por exemplo, da lentilha, que são as proteínas, sino que também consome outras paradas, que são os hormônios que essa semente usou para poder germinar. Né? Então, uno potencializa a alimentação. E então, também é com a ideia de que quando uno cocina, né, por exemplo, a abóbora, aí se perdem muitos nutrientes. Consumiendo ela así cru, uno usa todos os nutrientes que ela tem. Então, agora, vamos escutar uma musiquinha aí. Vamos escutar a música do Ciclo Vida. O rapaz se chama Manuel Inácio. Tá? Alguém quer explicar o que é o Ciclo Vida? Como é que é esse rolê do Ciclo Vida? Infelizmente ainda não tive a oportunidade de conhecer, né, pessoalmente, mas assim, a gente mantém contato. já conheci bastante pessoas que tiveram presente lá, né? O Ciclovida é um projeto que acontece lá no Ceará, né? Em Fortaleza, não, na região lá, não, na verdade não é Fortaleza, mas é uma região próxima de Fortaleza, e que eles, né, têm um projeto lá de sementes crioulas, né, que são sementes que não foram mudadas geneticamente, que não passaram por um processo, né, químico, né, de biológico também. E eles, né, tem um espaço lá, um espaço de terra no Ceará, e eles fazem vários, né, projetos de agroecologia, agrofloresta, e eles foram bem conhecidos aqui no Brasil, assim, principalmente por conta de uma viagem que eles fizeram, né, pelo Brasil e América Latina, de bicicleta, né, fizeram toda essa viagem de bicicleta, porque entenderam que a semente, cada vez mais a gente vem perdendo a autonomia das sementes, né, a gente está deixando as sementes para que as empresas possam fazer com elas o que elas quiserem, né, então as pessoas têm perdido a autonomia. Por exemplo, quando a gente ouve dizer que semente transgênica, né, ou semente modificada geneticamente, né, historicamente, né, as pessoas antigamente, elas tinham muito costume de, no momento que nasce um milho, né, ela vai selecionar as sementes do milho para depois plantar novamente, né. E aí o que acontece? Hoje em dia tem cada vez mais surgido sementes que foram modificadas e que você, no momento que obtém lá o milho, você não pode replantá-las. Então você vai ter que voltar, para as empresas, né, para as grandes empresas de sementes e de agrotóxicos, você vai ter que voltar e comprar delas novamente. Ou seja, você não vai ter mais a autonomia que tinha antes de produzir essas sementes, né? E o Ciclovida, por conta dessa dificuldade, eles viajaram o Brasil e a América Latina trazendo, né, tentando resgatar as sementes crioulas, com o objetivo de que as pessoas cada vez mais pudessem ter o controle das sementes, né? A gente pudesse ter controle da semente, que o que é isso, né? Por que ter controle da semente, né? A semente é o que gera a vida de todo mundo, né? Os animais se alimentam de algo que foi da semente, né? A gente se alimenta de algo que foi a semente, ou seja, sem a semente a gente não existe, né? A gente não teria condições de sobreviver, né? Então a semente é vida. Então se a gente deixa para as empresas terem o controle das sementes, a gente ao mesmo tempo está deixando a nossa vida para as empresas controlarem, né? Então com esse dilema e essa dificuldade, o Ciclovida viajou aí o Brasil e a América Latina resgatando as sementes, fazendo, né, e também trabalhando a consciência das pessoas de refletir melhor, de poder cada vez mais ter autonomia das sementes, né? E aí eles têm um ciclovida.org, um site onde vocês podem conhecer melhor também esse projeto, né, e talvez um dia poder conhecer lá, ir até o Ceará e poder conhecer, né, um pouco do Ciclovida e tal. Massa. É o Ciclovida aí ajudando a germinar esse mundo novo, né? Vamos escutar aí uma música chamada do Manuel, né? O do Manuel Inácio, né? Lá do Ciclovida, uma música chamada Anti-Estado. Temos que ser anti-Estado todo dia, destruindo as relações que esse sistema cria. Temos que ser anti-Estado todo dia, destruindo as relações que esse sistema cria. Nada pra comprar, nada pra vender, nada pra produzir, a não ser o que comer. Ocupa a terra, faça apenas sua alta, se gente vamos ver essa burguesia morta. Temos que ser anti-Estado todo dia, destruindo as relações que esse sistema cria. Temos que ser anti-vida todo dia, destruindo as relações que esse sistema cria. Nada pra comprar, nada pra vender, nada pra produzir, a não ser o que comer. Ocupa a terra, faça apenas sua alta, e vamos ver esta burguesia morta. Bem, galera, essa música aí é pra animar a caminhada aí de luta aí do movimento Passe Livre, né? A gente fez pra essa luta. Inspirado, inclusive, nas discussões que tem aqui sobre a questão do Passe Livre, as manifestações que foram realizadas, né, aqui em Fortaleza. E a gente intitula essa colaboração, essa baladinha aí, de Passe Livre Sem Limite. Vamos ver se a gente canta? Todo dia, conversando no café, pra transporte, pra comida, quantos passos você quer? Meto chute na catraca, passe fome, anda a pé. Passo, passo, passe livre, sem limite, fique livre, pra batalha, já passo, passe livre. Passo, passo, passe livre, sem limite, fique livre, pra batalha, já passo, passe livre. A catraca é como o tempo, que vai e não volta mais. Tempo que já nos roubaram, que não nos pertence mais. E a indústria da catraca é a de que mesmo que faz. Passo, passo, passe livre, sem limite. Fique livre pra passar e ultrapasso, passe livre. Passo, passo, passe livre, sem limite. Fique livre pra passar e ultrapasso, passe livre. Você passa por catraca, indo e voltando da lida. Catraca na engrenagem que passa despercebida, quebra todas as catracas, é a única saída. Passo, passo, passe livre, sem limite, fique livre pra passar e ultrapasso, passe livre. Passo, passo, passe livre, sem limite, fique livre pra passar e ultrapasso, passe livre. Quebre as catracas do banco e as da tecnologia, quebre as catracas do Estado e as da sua ideologia, quebre as catracas da vida que estão no seu dia a dia. Passo, passo, passe livre, sem limite, fique livre pra passar e ultrapasso, passe livre. Passo, passo, passe livre, sem limite, fique livre pra passar e ultrapasso, passe livre. Quebre as da consciência que trava a compreensão, que o sistema nos controla desde passos à direção. Ele rouba e nós pagamos nas catracas da escravidão. Passo, passo, passe livre, sem limite, fique livre pra passar e ultrapasso, passe livre. Passo, passo, passe livre, sem limite, fique livre pra passar e ultrapasso, passe livre. Espaço-se, passe caro, tickets, catraca e roleta. Catraca só em bicicleta, o resto vai pra marreta. Vamos quebrar qualquer uma que não sabe de si mesma. Passo, passo, passe livre, sem limite, fique livre pra passar e ultrapasso, passe livre. Passo, passo, passe livre, sem limite, fique livre pra passar e ultrapasso, passe livre. A luta por passe livre será eficaz e útil. Se chutar, mata o que faz, catraca esse troço fútil. Passe livre pela lei é um macho chutado inútil. Passo, passo, passe livre, sem limite, fique livre pra passar e ultrapasso, passe livre. Passo, passo, passe livre, sem limite, fique livre pra passar e ultrapasso, passe livre. Chute as catracas do emprego, chute a empresa e o patrão, chute a lei e o parlamento, chute o Estado-nação, chute o desenvolvimento dessa civilização. Passo, passo, passe livre, sem limite, fique livre pra passar e ultrapasso, passe livre. Passo, passo, passe livre, sem limite, fique livre pra passar e ultrapasso, passe livre. Vamos passar. Voltando à transmissão, desse programa bonito e cheiroso, agora para falar um pouco mais sobre o que é, né, o veganismo, né, a libertação animal, com a libertação humana e outras coisas mais, como o movimento do anarquismo e tal. E primeiro então, o que é o veganismo? Né? O veganismo seria aquele vegetariano que não se contenta só com a abolir todas as comidas, né, todas as formas de se comer que tenha algo de origem animal, ou seja lá, o bolo, que tem um ovo, que tem um leite, ou seja, tá, o mel, e não fica só na comida, né, fica também na vestimenta, né, como usar couro, fica também no uso de cosméticos, né, que não usar produtos testados. E tem uma galera querendo contextualizar mais o que é o veganismo, falar o que é o veganismo e depois fazer essa ligação da libertação animal com a libertação humana. Massa. Então, é uma coisa que eu vejo que costuma-se, né, ser colocado bastante assim, né, quando as pessoas questionam, né, por que você está comendo carne, né, por que você come carne, né. Para muitas pessoas, ela geralmente entende que faz parte da natureza humana, né. O que é mais comum as pessoas acharem é que faz parte da nossa natureza humana, né. Se a gente olha os animais comendo carne, então é natural que a gente coma carne também, né. Mas muitas vezes a gente não se questiona qual é a diferença de nós para um leão, por exemplo, que é carnívoro, né. Um leão muitas vezes come um animal inteiro e demora, e o tempo dele de digestão é muito rápido, né. É muito rápido para um leão digerir, por exemplo, um animal inteiro. Pense você comendo um animal inteiro, por exemplo. Pense em quanto tempo o teu organismo aguentaria para digerir tudo isso, né. E demoraria muito mais, né? Demoraria muito mais para digerir, o seu organismo digerir a carne do que, por exemplo, um leão, né? A gente muitas vezes come um pedaço de carne hoje e vai ficar a semana inteira com ele ainda no nosso organismo para ser digerido, né? E a gente não questiona, peraí, por que meu organismo não digere rápido essa carne, né? E é simples, né? Nosso corpo, ele demora muito tempo para digerir a carne, porque o nosso organismo também não foi feito para consumir a carne, né? Muita gente aí já escreveu e tal, um pouco da história que o ser humano, né, teve, que fez ele, por exemplo, a consumir a carne, né? Tem um anarquista, né, um escritor anarquista chamado Kropotkin, né, que num livro chamado Apoio Mútuo, ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre o fato de que antigamente, né, o ser humano, ele eram seres coletores, né? Ou seja, eles consumiam aquilo que dava nas árvores, que dava no chão, né? Eles coletavam vegetais e tal, né? E ele coloca que o que fez o ser humano a consumir a carne foi o fato de que em algumas situações houve geada, houve seca, e aí ele foi consumir a carne. Ou seja, ele foi consumir a carne com o objetivo de sobrevivência, né? Que se ele não tivesse consumido a carne, talvez ele morreria. E hoje? Hoje a gente também, as pessoas consomem a carne por questão de sobrevivência, né? Com tantos vegetais, com tantas frutas aí presente aí na terra e tal, e as pessoas continuam consumindo carne, né? Sem que realmente haja necessidade delas sobreviverem consumindo a carne, né? Então é uma questão que eu acho que é interessante a gente refletir, né? Será que o ser humano é realmente um animal carnívoro, né? Um ser carnívoro, né? Se a gente for olhar pelo nosso organismo, parece que ele não é. Parece que a gente não é um ser carnívoro, né? E aí, então, por que foi colocado isso na nossa mente, né? De ter trabalhado com uma ideia que a gente é um carnívoro por natureza, né? E aí uma outra questão que a gente coloca é essa contradição, né? Que a gente muitas vezes não tem um respeito com os animais. E aí eu entro para uma questão, né? Que é o da corrente anarquista, né? Que a gente tenta trabalhar uma ideia de não exploração, né? Não exploração humana, não exploração animal, mas que muitas vezes muitos grupos libertários anarquistas, eles não entram na questão do veganismo ou do consumo da carne, né? Continuam consumindo carne, mesmo sem muitas vezes saber que está vendo, né? No momento que consome a carne, ele está gerando uma própria contradição, né? A gente está vivendo à custa de tá explorando os animais, explorando o ser humano também. Então é uma questão que eu acho que a gente pode ser colocada e pode ser refletida e tal. Vou passar aqui para a companheira Melina, já pegou o microfone, ficou meio aflita, então vamos embora. Isso. que também alimentação faz parte, né, do consumismo, né, que a gente fica, as pessoas ficamos, né, como se fôssemos pintinhos, né, que tudo que o sistema oferece, né, para a gente vai picoteando tudo, né, sem poder distinguir, né, que faz bem, que faz mal, que eu quero, que eu não quero, né. Então, tudo que o sistema oferece, a gente vai ao supermercado e, igual que pintinho, consome tudo, né? Consome tudo sem distinguir. Vou tratar de falar, né, pela minha experiência, né? No viagem, eu estou viajando, né? De bike, de bicicleta e também um pouco de carona. Então, ficou muito tempo na estrada, né? E eu tento ter minha alimentação mais cruda, né? Mas é muito difícil. O que deveria ser fácil, né? Porque eu consumo frutas, consumo legumes, né? É muito difícil, porque eu vou a qualquer posto de gasolina a tentar procurar uma coisa para comer, mas nada, tudo vem com carne e não tem proposta, né, de vegetais, nem de fruta, né? E então se faz difícil para mim. Aí eu percebo, né, que tá, ninguém distingue, né, que é o que quer comer, que não, né, que faz bem, que faz mal, e que o que todo mundo tem costume de comer, né, o mal que a gente come. E para tu, uma amiga que veio lá da Argentina sem poluir o ar, só nos exercícios de bike, tu faz alguma ligação também, assim, entre a libertação animal e a libertação feminina? Muitas vezes, de fato, né, vendo uma coisa bem que fica bem na cara da gente, que é a fragmentação, assim, do corpo, né? Tem as mulheres, né, que só viram peitos, ou só viram bundas. Tem os animais, né, que viram, por exemplo, picanha, bacon, que, enfim, também tiram o nome real, né, que é, se chama, que aquilo ali é uma parte do animal. E ele vira só um bacon, tá aí? O que seria, sei lá, o bacon, né? E tem uma ligação, né, como essa que ele vê, né? Geralmente é como ela é bem produzida, né? Essa fragmentação, assim, do corpo, né? Pra gente ver uma só ou aquilo que é passado passado pra gente, e o que é também uma perpetuação de uma cultura, né? O homem vai continuar sendo machista por ver tanta propaganda, né, de mulheres que apenas são só um pedaço do corpo, e os homens vão continuar consumindo também algo que já é passado para eles como um consumo natural, e como também, claro, algo que muitas vezes nem tem essa relação, né, faz essa relação que aquilo ali, a picanha, o bacon, é a parte do mau animal. Mas, enfim, eu queria escutar a voz de menina falando um pouco dessa ligação, né, entre libertação animal e libertação feminina. Então, eu acho que a libertação animal e feminina, né, que eu vou trasladar isso não só a feminina, sino a libertação das pessoas, né, em geral, faz parte, né, do problema, né, do sistema, né, que a lei já fica longe, né, da essência das coisas, né? Então também quebra com a relação harmônica, né, que cada indivíduo tem, individua, né, também tem com um meio, né, um contexto. Então se perde também a relação harmônica entre pessoas, a relação harmônica entre pessoas e animais, e a relação harmônica entre pessoas e plantas, né? Então, todo por o fato de consumo, por o fato de produção, né? Por o fato da grana, né? Do dinheiro. Então, acho que quando uma começa, né, a refletir acerca de sua vida, né, de seu cotidiano, de como se... do lugar que você ocupa no sistema, que você ocupa no mundo, que você ocupa em sua casa, né? Então começa a criticar e começa a tentar, né, como romper com as opressões. Aí entra tudo, né? Em meu caso, em minha vida, né, que eu sou mulher, né, E aí eu tive que romper com a opressão que eu vivi de pequena, né? De como tinha que ser, que roles tinha que cumprir, né? Como mulher. Depois isso, nada, que mundo eu quero, né? E então uma começa a refletir sobre tudo, né? Começa a criticar tudo que acontece na vida, né? Não só de mulher, né? Sino minhas relações em geral, como eu me alimento, né? Qual é minha relação com mi próprio corpo, né? Então aí também entra a saúde. Então alimentação e saúde tem uma ligação muito importante também, né? E não sei, é muito grande a temática. E aí, assim, né, quando eu comecei falando, né, no início da transmissão, um pouco do, né, do que é vegetariano, do que é vegano, né? A gente, você pode perceber que muitas vezes a motivação de uma pessoa de se tornar vegetariana, ela pode ser no sentido de não maltrato dos animais e tal, mas a gente pode perceber também que é muito ligado à questão mais individual, né? A saúde e tal, porque ao mesmo tempo que ela não consome carne, ela consome leite. E o leite, para você ter um leite na sua casa, ele é necessário diretamente a exploração de algum animal, né? Ou seja, um leite de cabra, um leite de vaca, né? Aqueles animais precisaram ser explorados para você poder consumir eles, né? Uma galinha para botar o ovo, né? De forma, né? Ela não, geralmente o ovo que vai para tua casa não foi feito de uma forma, a galinha achou que era importante ajudar o ser humano, né? A continuar vivendo, então ela foi lá e botou um ovo, né, para você de presente, né? Não, ele geralmente a galinha foi explorada para poder botar aquele ovo, a vaca foi explorada para obter aquele leite, né? Tanta, né, aquelas, ou seja, independente se foi uma ordenhadeira, uma máquina que retirou o leite dela, ou se foi um próprio humano que tirou o leite dela com a mão, né? A gente necessita, né? O ser humano ele utiliza de outros animais para continuar sobrevivendo, né? O que não necessariamente, como eu coloquei antes, é necessário, né? A gente, para a gente sobreviver, a gente não necessita de carne, né, para sobreviver, ou de leite, ou de ovos, né? E aí, nessa questão, a gente pode se chegar na conclusão que a diferença do vegetarianismo pro veganismo também está no entorno de questões muito mais complexas, né, do que só a sua saúde individual, né? Ela envolve, o veganismo envolve o respeito que você tem aos outros animais, aos outros seres, na verdade, né? Porque o veganismo ele vai envolver a questão de você não utilizar nada que seja fruto da exploração de outro animal. Ou seja, a gente sabe como os remédios, geralmente, né, para você poder consumir um remédio, ele foi utilizado o teste em animais, foi colocado aqueles remédios em animais para ser testados, né? A gente muitas vezes utiliza vestimenta, sapatos que tem couro, que tem a pele do animal, né? Então o veganismo ele vai trabalhar as outras questões, né? A exploração de outros seres para nossa sobrevivência, né? E aí nessa questão a gente, né, vai mais além disso, né? E aí uma outra questão que também entra é a questão do nosso controle, né? A gente você tem, né, uma pergunta que é interessante para a gente se perguntar: a gente tem controle da nossa alimentação, né? Se a gente for ver na história aí, o nosso prato de comida era muito mais, muito mais diverso, né? Tinha mais cores, mas cada vez que passa, o nosso prato ele tem diminuído a diversidade de alimento, né? Ele tem cada vez mais ficado, né, em muitas casas a maioria da alimentação é arroz, feijão e carne, né? Então a gente está cada vez mais perdendo o nosso controle da nossa alimentação. A gente não está escolhendo o que se alimentar, a gente está tendo que se alimentar com o que tem, né? E aí, por que que isso está acontecendo? Isso está acontecendo naturalmente? Não. Muitas empresas estão, né, tendo esse papel, né? Elas estão diminuindo cada vez mais a nossa diversidade na alimentação e colocando aquilo que interessa mais elas, aquilo que vai dar mais lucro para elas e tal. E aí, então, a gente, pensando nisso, a gente começar a procurar a fazer o contrário, né? A gente, se hoje a gente consome só dois ou três tipos de alimento todo dia, que a gente agora busque a consumir mais, né, e busque a consumir mais outros tipos de alimento, né, e de forma natural, né. Eu sei que é muito, muito difícil, muitas vezes, a gente encontrar um alimento orgânico e tal, mas a gente pensar, por exemplo, se você tem um quintal na sua casa, né, você pode produzir sua alimentação de forma natural, sem produto químico, né, que você conhece o procedimento dela, e poder ter uma alimentação mais diversificada, né. Além de eso, también logra, consigue también autonomía, ¿no? Porque si você faz su propio alimento, no tiene que trabajar, ¿no?, para ganar grana y comprar él, ¿no? Y além de eso, también es una actividad que da mucho placer, ¿no? Trabajar en la tierra, ¿no?, y ver crecer las cosas, da mucha satisfacción también. Entonces, eso también faz bien para el espíritu de cada uno, ¿no? Você vê que cada vez mais a gente tem menos diversidade no prato, né, que é só pensar, tipo, antes a gente tinha, por exemplo, arroz. Tinha espécies de arroz, eu acho que chegava a mil, sei lá quantas mil, mil e tantas espécies de arroz. Hoje a gente só tem 10 espécies de arroz, né? O homem foi aí, o ser humano, enfim, o homem mesmo, né, foi exterminando tudo que era... não só espécies, né, quanto também a diversidade de alguns alimentos, para fazer o quê, para a gente conquistar o quê, tá? E vamos aí escutar mais uma música de uma banda chamada Autoras do Fato, Situação do Jogo, e logo mais a gente volta para finalizar nesse programinha, nosso último bloco. Nos fortalecer contra o sistema que quer nos vencer, sistema opressor que fica nos ditando regra, mas não vou me render porque é o amor que prevalece. Não vamos aceitar, chega de tanta mentira, valores de ganância não alimentam a vida. Então pare, reflita, eu sei que você pode mais, não feche os olhos pro mundo achando que não é capaz. Não é o sistema que alimenta a gente, pessoas que alimentam a máquina, Essa situação não é reconstruído agora. Você não se livra da exploração agindo como quem explora. Pare, escute, pense e siga em frente. Somos aquilo que fizeram da gente. Somos inteligentes pra romper a corrente e fazer diferente. Fazer do jeito da gente. Fazer diferente do jeito da gente. Dá valor ao sentimento, sem lamento. Mesmo que a vida recheada de sofrimento, e ainda assim sentir o vento, diminuir a distância entre a geração. Pais que não entendem filhos, filhos que matam só os pais. Amor e ódio no coração e muito mais. Importante destruir o existente, mas também alimentar a mente de alternativas quentes. Que é pra poder sorrir com a gente da gente. Com a gente da gente. Como envelhecendo entre homens e mulheres, sem sonhos, o mundo repleto de abandonos. Já não há tempo pra sonhar, por causa da hora de sono. E já tem que acordar, tem que acordar. Diminuir o passo, pra um novo compasso, surgir a situação do abraço. Diminuir o passo, pra um novo compasso, surgir a situação do abraço. Não ficar angustiado num baú lotado, dezenas de pessoas pro seu lado, e desabafos, e ainda assim permanecer calado. Só o barulho do trânsito impera, até as batidas do meu coração já era. Tristeza no olhar do jovem e da velha, e todos um grito sufocado espera. Um olhar de simpatia ou de hostilidade, pra descontar o ódio acumulado, uma oportunidade de se abrir, encontrar um estranho momento pra falar de si. Chorar, sorrir, a procura de alguém com quem possa dividir. Mas não há tempo, seu ponto chegou. O senhor relógio disse que você se atrasou. E que você se atrasou. E que você... essa dor e que você se atrasou. Deixa as formalidades, desconfiança à distância. Falsidade nada vale mais que uma amizade. No respeito, no tempo, na sinceridade. São pessoas que fazem a vida valer a pena, que dão força pra seguir contra o sistema. A gente vai crescendo e no coração é implantado uma bomba relógio. Competição que nos põe a correr contra o tempo. Desilusão e transforma em inimigo quem é seu irmão. Neurose, neurose, cotidiano frenético, isolamento, depressão, trauma complexo. No tic-tac do medo, esquece de você, nem ouvi as batidas que te faz viver. Saber que o que mais te fortalece é o amor. O que bate dentro de ti não é uma bomba, é um tambor. Tambor. Todo mundo sempre soube disso. Sabemos que somos capazes. Agora é proceder, atitude, compromisso. Voltando aí agora para a hora da beleza, tá? A hora do tratamento de beleza do It Yourself. É o tratamento de beleza, faça você mesmo. E o que eu vou falar hoje, hein? Primeiro um shampoo, hein? O shampoo fez tudo de raspa do joar. E os índios já utilizavam, né? Os não sozinhos, mas como passou também para algumas pessoas, viu? O joar para a limpeza dos dentes, né? Escovar os dentes com o joar, né? Bota aí na página, na escova, ou até na página, se você quiser usar com a página, mas pode botar já o joar diretamente na escova e escovar seus dentes, né? Com o joar. Mas aí também pode você fazer um shampoo com ele, né? Que pode ser misturado a chás de algumas ervas, ou somente a água, e o cabelo fica, né, bem limpo, né, bem longo, né? É só esfregar o couro cabeludo aí, né, como você faz com seu shampoo, e depois enxaguar bem, né, para retirar o pó do joar, e lavar, né, o cabelo com o joar, simples assim. E você pode adicionar ainda, né, um pouco de cravo e canela, que também servem para como adstringente e antibacterianos. E enfim, tá pronto o seu shampoo. Depois guarda um pouco na geladeira, na hora que for usar, pega ele lá da geladeira e bota. E outra dica aí, é uma outra dica de hidratação, né, agora para seus cabelos, é fazer uma hidratação, né, com um condicionador de leite de coco. É só pegar meio copo de leite de coco, aí aplica nos cabelos após a lavagem. E ele funciona como um condicionador. Você deixa ele agir, toma por 2 minutos e deixa ele sem uma enxágue. E também é outro hidratante para a pele. Aplique ele antes de dormir, se você usar como um hidratante para a pele. E é recomendado inclusive para pós-peeling, que eu não sei o que é, e pós-depilação. E nesse leite de coco, né, você também pode adicionar um pouco de azeite, uma colher de coco de sobremesa, né, desse azeite ao leite de coco. E mesma coisa, conserva ele na geladeira, na hora que volta, usar, pega lá da geladeira e bota no seu cabelo. E o seu tratamento de beleza do It Yourself. E agora, a outra receita de cabelo, não para por aí. Outra é a linhaça. Tem que botar num copo, botar água, deixar ela uma hora, depois peneirar, e o líquido que vai ficar tipo goma, né? Que são mucílago, você vai passar por seu cabelo. E assim, isso é fortalecedor das raízes, também faz que o cabelo brilhe e também que fique liso, né? Então você pode pinchar melhor ele. E uma mais fácil ainda é o limão, que o limão você vai frotar em seu couro cabeludo, né? E aí isso também é fortalecedor das raízes. Tu vai dar uma receita também? Não, infelizmente, agora não pensei em nenhuma receita não, mas me sinto contemplado pelas receitas que foi colocada aqui. Então aproveita e dá também uma receita de algum rango aí, algum alimento crudívoro, né? Já que foi isso que a gente tocou hoje aí no assunto, um dos assuntos, né, que tocou hoje no programa foi a alimentação crudívora. Tem uma receita aí pra nós, pra fazer, quem sabe no almoço ou até no lanche de mais tarde. Então, escolhi uma receita, né, que os alimentos são parte do rango cotidiano, né, da população brasileira. Então, isto é um enrolado de folha de couve, né? Então, o enrolado este dentro vai ficar recheado de lentilha viva, né? Lentilha germinada. Então, como você germina a lentilha? Você vai jogar a lentilha em um pote, vai cheiar de água. Encher de água, né? Se você tem um pote, vai botar um terço dele com lentilha e as duas terceiras partes com água, né? Vai deixar em molho 8 horas. Então você, antes de deitar, vai fazer isto, né? Vai botar a lentilha em molho, deixa ela toda a noite, 8 horas. Quando você acorda, vai peneirar o água, vai limpar a lentilha de novo com água e depois vai deixar ela pendurada em um pano, né? De fato que a lentilha tem circulação de ar e também que o água escorregue. E isso aqui com um calor que faz no Recife em poucas horas, você vai olhar que já a lentilha vai começar a brotar. Então, depois você vai pegar a folha da couve, vai pegar a lentilha, vai pegar uma abóbora, vai pegar também cenoura e alho. Então você vai a rallar a cenoura e o alho e ralar a cenoura e a abóbora, vai picar o alho e vai misturar com a lentilha. Aí você vai a salsonar, não condimentar, como é? Temperar com comino, que a gente gosta também, e com coliantro, coentro e um pouco de óleo. Depois toda essa mistura você vai botar na folha de couve e vai enrolar a folha e pronto. Você aí tem uma comida cru, fácil, rápida, né? E com coisas que a gente gosta. Várias dicas aí, até para quem quer economizar no gás. Então, já não usa nem o gás, né? Aí, já faz a alimentação mais saudável, vai aproveitando todos os nutrientes do alimento e deixa aquele gás aí do fogão, que tá caro pra caralho também, de lado. E isso aí, aqui então, vamos dando os nossos últimos alôs, se despedindo aí da nossos queridos ouvintes da Rádio Lama aí, da rádio mais rápida da Zona Leste. E então, quem tá afim de dar primeiro um alô, um salve aí, um chá, um abraço pra mãe, um beijo, qualquer coisa dessa. Gostaria de agradecer aí o convite da Rádio Lama mais uma vez, aí de... É, encerra aqui a jornada de transmissões, né? A gente terminou uma transmissão agora há pouco sobre a questão da Feira Libertária de Recife, né? Que foi um dos motivos também da gente aqui da Rádio Cordel estar presente aqui em Recife e de estar aqui nesse momento. A gente, né, foi muito massa aí ter participado dessas transmissões aí, poder contribuir aí, e principalmente saber que essa transmissão, ela, né, eu que estou acostumado muitas vezes estar falando somente para ouvintes da internet, saber que essa transmissão ela está sendo escutada aí por qualquer rádio aí que tiver, né, ligado e acessou essa 88.1 aqui da região aí do Engenho do Meio, Roda de Fogo. Então, para mim é muito massa aí, eu fico muito feliz de saber que essa conversa está podendo chegar aí pessoas que muitas vezes não teriam acesso pela internet, mas que agora podem ter acesso pelo seu rádio, né, seu transmissor e tal. Então eu acho massa e espero que a gente possa estar somando aí novas parcerias, né, novas contribuições. E também me sinto meio à vontade, assim, também porque nesse horário aqui é um horário que eu estou acostumado a estar nas transmissões mesmo. A gente começou quase no mesmo horário que eu estou acostumado a estar, né, participando lá na Rádio Cordel Libertário. É isso aí, né? Uma força aí pra galera do Lama. Espero que continue aí fazendo as transmissões, fazendo, né, a sua contribuição aí para as comunidades aí, né? Fazendo uma comunicação livre e autônoma aí para que a gente realmente possa construir uma organização popular, tá se libertando, né? Trazendo receitinhas aí que gera autonomia, né, pra gente. É isso, então, um grande abraço aí a todas e a todos aí, e bora nessa aí, vamos aí construindo aí, seja você a própria mídia. Bom, boa noite, galera. Só convido a que cada um comience a degustar sua comida, né? A consciência, prestar atenção a que coisa faz bem, de que coisa gusta mais, né? E se animar a experimentar as verduras crudas, né? Que aí vai descobrir um mundo novo, né? E, bueno, que viva a chuva esta que também está alimentando a terra hoje. É isso aí, a gente fica por aqui, nesse programa do dia de hoje. Esse programa lindo, bonito, da noite, hoje não é da madrugada, hein? Então, vocês ficam aí, tá, com a música chamada Apostle, uma banda chamada Apostle, a música chamada The Sabotage Revenger. Eita. É da coletânea, de uma coletânea da LF, que é a Frente de Libertação Animal, a Animal Liberation Front, né? E ficam com a música aí, ó, dessa coletânea, até qualquer hora dessa, na 82.1. FM, a rádio mais rápida da Zona Oeste, ou se não, no dissonante.org, tá? Você escuta a gente lá também a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, de qualquer lugar desse mundão. Falou aí, galera. Abraço, mãe. Beijo a todo mundo. We'll be right back.